que a rima espera e o tempo ampara o coração. Adiante, querido amigo, me leve aonde você for. Espero que eu te veja muito em breve. Podia ser Lisboa ou sei lá. Você trouxe pra mim bons ares. Foi tão lindo, sincero, que eu quero levar comigo pra sempre guardar. E o mundo vai girar e girando parar nossas vidas em outro lugar. Tão lindo, sincero.